gostoso. Temperatura máxima comigo acontecer quando aquele homem gostou seu corpo quente do meu. Temperatura máxima comigo acontecer quando aquele homem gostou seu corpo quente do meu. Não é que resista a homem gostoso como ele é, todo carinhoso, safado, manhoso, adora mulher. Quando a gente faz amor, me beija todinha até a ponta do pé. Eu faço tudo com ele, ele faz comigo o que eu quiser. Faço tudo com ele, ele faz comigo o que eu quiser. Temperatura máxima comigo acontecer quando aquele homem gostou seu corpo quente no meu. Temperatura máxima comigo acontecer quando aquele homem gostou seu corpo quente no meu. Beija minha boca e o carinho não para. Sabe que eu gosto do seu jeito safado. Amar desse jeito é minha cara. Ele me deixa louca. Beija minha boca e o carinho não para. Sabe que eu gosto do seu jeito safado. Amar desse jeito é minha cara. Gostoso.